Acelerei demais e me perdi na curva. Pus coração na mesa, era pra ter razão. Nem nos tempos de paz eu quis fugir da luta. Procurei luz na escuridão. E hoje eu só te peço, me dá mão. Me dá mão. E hoje eu só te peço, me dá mão. Tô na beira do precipício, me dá a mão. Se eu mesmo que eu já fui antes, não dá não. Pensei que eu era gigante, mundo anão. Tudo desabando em volta e eu firmão. Tem gente comendo lixo, eu salmão. Cartão black na carteira e mó saldão. Sou rei neste xadrez louco, o peão. Eu já soube a direção. Sou falso, sincero, profeta. Um nada, um alguém, um qualquer. Tremi diante da tempestade. Fui Pedro, homem de pouca fé. Imóveis no meu nome, mano. Achei que tava dominando e fui dominado pelo efeito dominó que derruba peça preta há mais de 500 anos. Duas mãos me empurraram pro abismo. Ela falou que com uma me puxa. Encontrei a senhora do meu destino. Eu quero ser uba, a magia dessa bruxa. Cê conheceu meu lado ruim. E sentou na minha parte boa. Com você atravessaria os sete mares. De navio a nado de canoa. O orvalho te molhou, sabe? Tu emanou solos. Fiquei chocado. Eu sou tão falho. Anti-herói, vilão. Mas tô focado, yeah. E hoje eu só te peço, me dá mão. Me dá mão, e hoje eu só te peço, me dá mão. Me dá mão, me dá mão, me dá mão. 26 anos, milionário, perguntou o preço do meu carro. Quase 10 de trabalho e aquelas fitas. Apanhei demais, mas vai ver como eles ficou depois da briga. Sou só mais um filho de rapariga que anda com o rei na barriga. Pisaram no formigueiro, mas não podem com a formiga. Deus castiga, só que perdem minha cabeça todo tempo. Eu não posso me entregar, mas tô surtando. Preciso de um acalanto no talento. Pra sair vitorioso, tô lutando. Jogo baixo quando tu vem por cima. Tentam me diminuir, mas você sempre soma. Meu sonho de valsa, pede laranja lima. O quarto vira sauna, o sono vira coma. Já pensei em desistir, ouvi como é. Por acaso foi merda que você comeu. Tu que sempre tirou onda, neguinho, qual é? Essas rimas aí não foi isso que escreveu. Primeira vez que me senti pequeno, mané. Foi ao lado de uma mulher menor que eu. Todo errado, ela veio e pegou no pé. Depois disso o pai amadureceu. Vou te levar por onde andar. Viajar pra Guiné, Paris, Milão. Já te tenho de quatro de lado, mas como quiser. Mas eu só te peço, me dá a mão. É que eu vou te levar por onde andar. Viajar pra Paris, Guiné, Milão. Já te tenho de quatro de lado, mas como quiser, yeah. E hoje eu só te peço, me dá a mão. Me dá a mão. E hoje eu só te peço, me dá a mão.